e não adianta. Tudo está sob os seus olhos, não há lugar pra se esconder, não, não. É lindo tudo ver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fugir não adianta. Tudo está sob os seus olhos, não há lugar pra se esconder, não, não. É lindo tudo ver. Agora eu entendo o que é ter o amor de Deus. Ter Deus no coração, coração. Poder saber e perdoar o nosso irmão, nosso irmão. Fugir não adianta. Tudo está sob os seus olhos, não há lugar pra se esconder, não, não. Ele o amor de Deus, ter Deus no coração, coração. Poder saber e perdoar o nosso irmão, nosso irmão. Fugir não adianta. Tudo está sob os seus olhos, não há lugar pra se esconder, não, não. Ele tudo vê. Pra se esconder, não, não. Ele tudo.